o teu som que eu não tô escutando nada. Meu som já abafou, fecha a mala e vai pra casa. Quando eu ligo meu som, a galera já sabe que o nosso lema é esse.